deixa eu te mostrar o som que faz o corpo inteiro balançar. Blues não é só dor, isso é lenda antiga, é chama viva que acende a vida. Quando a guitarra fala, o mundo até respira melhor. Sente esse blues, deixa o pé seguir no chão, deixa o groove te levar, vem no embalo da vibração. Sente esse blues, é prazer que não tem fim, é viagem boa demais. Vem curtir junto de mim. O ritmo te pega, não tem como evitar. O baixo te chama e o coração quer acompanhar. Letra é só um mapa, o toque é o destino. E cada nota abre um novo caminho. Fecha os olhos e sente, o sorriso vem sem pedir. Sente esse blues, deixa o corpo entrar no som. Se o mundo pesa demais, é ele que te deixa bom. Sente esse blues, é calor, é luz no ar, é festa dentro da alma. Vem comigo aproveitar. Levanta, o blues segura, o blues te vira do avesso e te cura. É alto astral de verdade, é viver com liberdade. Sente esse blues, deixa o ritmo te abraçar. Que hoje a noite é nossa e ninguém vai te parar. Esse som acende o coração.